agora você quer tudo de volta. Falar te amo não ressuscita o nosso amor. Devia ter pensado antes de puxar aquela linha do barbante. O nosso amor foi tipo um tapete de crochê e o fio que você puxou fez ele desfazer. Durou tão pouco sua vida de aventura, feito fogo na palha. Meu coração até que queria voltar, mas eu não volto de raiva. Por mim você podia sofrer tudo que eu sofri. Por mim você podia chorar, chorar, sei lá, morrer, sumir. Por mim você podia sofrer tudo que eu sofri. Por mim você podia chorar, chorar, sei lá, morrer, sumir. Pra que que eu te conheci? Você quer tudo de volta. Falar te amo não ressuscita o nosso amor. Devia ter pensado antes de puxar aquela linha do barbante. O nosso amor foi tipo um tapete de crochê e o fio que você puxou fez ele desfazer. Durou tão pouco sua vida de aventura, feito fogo na palha. Meu coração até que queria voltar, mas eu não volto de raiva. Por mim você podia sofrer tudo que eu sofri. Por mim você podia chorar, chorar, sei lá, morrer, sumir. Por mim você podia sofrer tudo que eu sofri. Por mim você podia chorar, chorar, sei lá, morrer, sumir. Pra que que eu te conheci? Por que agora você quer tudo de volta? Falar te amo não ressuscita o nosso amor.